Deus abençoe vocês. Obrigado por essa noite linda. Que hajam outras oportunidades. Obrigado pelo carinho, por tudo. Eu entreguei o volante da minha vida nas mãos de Deus. E agora Ele está me guiando, está me levando segundo os planos seus. E o que eu fiz? Me preparei pra receber, o convidei pra se assentar no trono do meu coração. Eu decidi me sujeitar ao seu querer e obedecer somente a sua direção. Agora Ele é o meu dono. E o quê? E eu não mando mais em mim. Não, não, não, não. E é tão bom viver assim, sendo eu, mas não ser dono de mim. Nunca me senti tão vivo assim. Depois que morri pra mim e para Ele renasci. Ele é o meu dono. O quê? E eu não mando mais em mim. Depois que Ele assumiu o volante, eu nunca mais me acidentei. Aqui no banco do passageiro, reclinei a poltrona e finalmente descansei. Eu me sinto tão seguro e não tenho medo daquilo que o futuro reserva para mim. O caminho que trilhamos é estreito, mas o prêmio dele é a salvação. Agora Deus é o meu dono, oh, e eu não mando mais em mim. Depois que morri pra mim e para Ele renasci. Ele é o meu dono, uou. E eu não mando mais em mim. Sobe o tom, maestro. E é tão bom viver assim, sendo eu, mas não ser dono de mim. Nunca me senti tão vivo assim. Depois que morri pra mim, não mando mais em mim. Tchau, gente. Deus abençoe vocês hoje e sempre. Beijo no coração de cada um. Voltem pra casa abençoados, renovados, cheios da glória e da presença de Deus.